favela, quer, a canção que a favela quer, a canção que a favela quer, como quer, se Deus é nós, então demorou. Cadê você nos maus momentos que eu mais precisei? Lutei quanto tempo, venci, bati e apanhei. Não era isso, eu sei, desfez minhas promessas. O inesperado aconteceu, o mal pra mim é festa, calma. O ódio tomou conta, o gueto me ensinou como se cobra acertos de conta. É desse jeito, se quiser desvia minhas balas, apontada pro safado de farda que esconde a cara. E da risada do moleque que viveu a infância na Febem. No mundão há mais de 100, não tem medo de ninguém. Família apoia, passei momentos trágicos na vida. Ferida machuca, momentos só desabafos. Graças a Deus vivi, sofri, estou aqui. Longe de ti que vi partir, meu coração feri. Que Deus proteja e a tenha em um bom lugar. Saudades de te sangrar, um dia irei encontrar. A música nem a guerra cala, é pura fauna fantástica. Vendo os becos, viela, porta sem trava. Humilde mesmo quando ela cresce te faz. Pra quem precisa traz paz, quem necessita quer mais, né? Vive disso em casa, serviço, mansão, cubículo é cadência. É assim que dizia os mais antigos, é quem abre sua mente. Que chega e te liberta, deixa milhão no coração de quem é favela. Estadinho de pilha lá nos barracos de pau. A molecada tudo igual, é pão batendo geral. Cê sabe, é joia rara os irmão, que ouvi o som. Que fala do crime louco, que fala só da função. Original como tem que ser, o boot branco, vagabundo, a camisa, a corrente que tem o peso do mundo, a melodia que te fez dançar nostalgicamente naquele naipe. Com medo da barreira, seca de sede. Eu falo dos diamantes, meu pai, sabotagem, Gilmar. Falo dos gangstas, Tupac, sei lá. A canção que a favela quer é raiz, atual, natural. Poste sem luz na maçã, esse é o que só, só sangue bom que chega e cola na canção. Só sangue bom que chega e segura o refrão. Só sangue bom que sabe como fazer rap. Se liga, moleque, esquece que agora é nóis. Só sangue bom que chega e cola na canção. Só sangue bom que chega e segura o refrão. Só sangue bom que sabe como fazer rap. Se liga, moleque, esquece que agora é nóis. Sou maloqueiro na pista, geral na fita, rimando pra vida, espantando as e cumprindo a corrida. Que Deus ilumina, eu vou que vou ligeiro. Do rap, instrumento que sou, fogo vermelho, juntando as folhas que o vento levou. O sangue da nova não nega origem, conhece a raiz. Uns fica com mel, uns amargo fel, mas a gente é feliz. Respeito e orgulho, a meta é a mesma e não mudo. Saio da rua, parceiro, mais uma pro mundo ver só. Abra o canal que eu já vou fortalecer nesse som. Bom rap tem que ter flow, fechando o disco a canção. Me dá um mic que eu chego, sente com. Confere, moleque, o bagulho é sério, eu não brinco de fazer rap. Cada som meu, cada sentimento meu, cada pensamento meu, na vida de um plebeu. Essa fala do que sou, que faço tudo com amor. Saiba por que faço bem, pivete me ensinou. Quem é o primeiro que vai desenvolver na canção? Quem corre o vão, quem tem a luz que segue os irmãos? Vou que vou, tô atento, tô ligeiro, tô inteiro, meus parceiros. Sou maloqueiro, destino é com nós, solta a voz pra não desistir. Mó função, mó tabela, desculpa. Desculpa aí, eu vim, foi pra cantar, deixa eu rimar, eu vou chegar, qualquer lugar, é nóis. Eu tô organizado lado a lado, quatro diamantes, meus parceiros de rua, meus irmãos de sangue. Quem vacila quer tudo e nunca tem nada. E pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Foi comigo quem sou e quem é livre pra voar. Existe um paraíso em nossas vidas para nós cantar. Aonde não há teste, mérito a quem merece. Eu vim de clap em clap, pergunte a quem conhece. Sangue bom que chega e cola na canção. Só sangue bom que chega e segura o refrão. Só sangue bom que sabe como fazer rap.